Mi nombre es Jimmy, mi hermano es capaz de querer crecer. Fui atrás de tu como uma bala atrás do inocente. Eu sou impaciente, mas eu não sou bobo. Eu tô tão consciente, mas não tem minha pele quente no seu vibrador. E de repente todas elas querem ouvir meu flow. O olho dela brilha, feito é voz e branco novo. Feito chá que ela me aplica, só larica e sono. Eu não escrevo essas paradas, isso é psicografia. Tipo Chico Xavier, o programa é Pinga Fogo. Eu sou cheio de surpresa, feito Kinder Ovo. Uma agência de talento feita Death Row. Eu sei que vocês amam muito sex and drugs, mas não tem esse processo sem meu rock and roll. Ranger preto, eu grito mastrodonte. No saco agora eu passo um frasco de Paco Rabanne. Simples, prático e barato, transa em papi mami. E o leão morre em silêncio no katagatame. Bless up. Se eu deixo ela moscar, esse nego cai matando. Se ela pelar, eu tiro sangue, vai sujar o tatame. Eu tô preso nessa cerca feito homem-arame. Meu karma é mesmo gigantesco, a vida é um bumerangue. Eu não tenho ghostwriter. Gasparzinho é o fantasminha, camarada. Cê tá nessa dando golpe baixo, mas o crime é igual o rap, aqui ninguém viu nada. De porta aberta que não tem ninguém em casa, ela molhada, abre a perna, swish. Na beira da cama igual na beirada da quadra eu arremesso, swish. De porta aberta que não tem ninguém em casa, ela molhada, abre a perna, swish. Na beira da cama igual na beirada da quadra eu arremesso, swish. Ela pelada parecendo outra cultura, mas quando viu meu oitão pesando a bermuda, falou que a minha boca era carnuda, que eu era o campeão, melhor poeta das ruas. Ou droga, me leva pra festa, rouba toda a minha magia que resta. Vadia, ela vem na covardia, bonita e sexy, igual batida com jazz. Eu não tive a altura pra NBA, mas achei a profissão que ia me dar um dinheiro. Tudo que pediu eu te dei, e pelo que eu sei, você só guarda o meu saco de erros. O que faz eu crer que a vida é um golpe de vista, uma perspectiva. Boa sorte, te ofereço uma droga, uma dose de endorfina, mas eu fico por cima, lá no quarto de hóspedes. De porta aberta que não tem ninguém em casa, ela molhada, abre a perna, swish. Na beira da cama igual na beirada da quadra eu arremesso, swish. De porta aberta que não tem ninguém em casa, ela molhada, abre a perna, swish. Na beira da cama igual na beirada da quadra eu arremesso, swish. Lembrei de tudo, do seu vestido azul. Eu tava junto, sempre ao seu lado nu.